E aí, gostaria de agradecer primeiramente a Deus, tá ligado? Por ter me dado esse dom. Minha mãe, por ter trincado nas horas difíceis. Ai, dona Iraci, sem palavra, hein? A senhora foi uma mãe e sempre vai ser a minha mãe. Wesley, Mayara, meus filhos, sem palavra mesmo. Foi Deus que me deu. Então aí, tem que cuidar do que é meu. Isaías, meu irmão, aí nego, sem palavra, daquele jeito, hein? Ninguém vai quebrar essa corrente, nós dois, firmeza total. Rapaziada da minha quebrada, Jardim da Ordem, vocês moram no fundo do meu coração. Aí rapaziada que sempre teve lado a lado, dando a maior força, tá ligado? E aí, não vou sentar o nome da rapaziada porque muita gente daí fica difícil. Mas tá valendo, tô firmando a correria, graças ao meu bom Deus, em primeiro lugar, que é Ele que dá força pra todos nós sobreviver, vencer as barreiras difíceis, os trampos corridos, da saúde, enfim, tudo. Todo lugar que a gente vai, tá ligado? A gente tem que andar sempre com Ele, que é Deus, do lado, na frente. Família, daquele jeito. Rapaziada que sempre esteve comigo aí, Cipó em família, Jamaica em família, Bob Man, Lorena em família, Michel em família, todo mundo, é nóis. Consciência Suburbana, sem palavra, você é minha família, é nóis. N9D, maior respeito, maior responsa. Rapaziada que tá envolvido com as drogas aí, se liga, o bagulho é doido e a cena é triste. Abre os olhos, sempre tem uma esperança. O hip hop livra todo mundo do mal. Pra mim é uma crença e me livrou. Agradeço a Deus por estar com Ele todas as horas, todos os dias e todos os momentos. N9D se despede daquele jeito. E aí cabeça, firmeza total, nosso produtor. Aí Faculdade de Curitiba, os parceirinhos que estão com nós lado a lado aí, sem palavra mesmo, hein? Que Deus ilumine o seu caminho, sempre esteja com Ele. Paz. 1, 2, 3. DJ Shell chegando na fita. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus Todo-Poderoso, a minha mãe, a minha esposa e minha filha. Queria agradecer a toda a rapaziada lá da minha área, os baianos, Maer, Ney, aí rapaziada da creche, creche family na área, é isso aí rapaziada. Queria agradecer a toda a rapaziada do movimento, todos os DJs, todos os MCs, todos os b-boys e todos os grafiteiros. É isso aí rapaziada, continue sempre assim. Paz. E aí família, Consciência Suburbana, aqui é a Beck em Lorena, agradecendo ao meu grande amigo Deus, a minha filha Mirena, meu esposo, minhas grandes alegrias, minha família, Dona Laura, Evaristo, meus pais, minhas irmãs, Luana, Lisiane, meu irmão Cícero, meus camaradas, Mancha, Ney, Formiga, família Inocentes. É desse jeito. Juliana, Thaís, Buiú, amizade é coisa rara, cultivada, amizade intensa. Que Deus proteja todos vocês. Fiquem com Deus. Nessa minha jornada, que sempre foi guiada por Deus, tomei muitos caminhos e rumo certo, parti de dentro de minha família. Mãe, obrigado pela benção, pelo carinho, pela atenção. E aí pai, obrigado pelo exemplo, Os meus irmãos Marcos e Sidney, vocês são o meu orgulho. E aí, princesinha, minha eterna fonte de inspiração, obrigado pela compreensão. E aí, comunidade, Jardim IP, Itamaraty, Graziele, Tamandaré, Sítio Cercado, Jardim da Horte, toda a periferia, todos ser discriminados, estou lado a lado com vocês. A todo o movimento hip hop, movimentos populares, ONGs, espalhada por todo esse país, a causa é justa, pode contar comigo. E que Deus continue guiando nossos passos. Amém. Aqui quem fala é o Cipó. Diretamente do Almirante Tamandaré, pode acreditar. Jardim Monte Santo é meu lugar. Gostaria de agradecer a Deus por dar energia pro primeiro CD. Só ele sabe a correria e o trabalho que deu para esse CD sair. Gostaria de agradecer também a minha mãe, Dona Maria, por acreditar e apoiar o meu trabalho e apoiar a correria do Consciência Urbana. Gostaria de agradecer a minha irmã. Obrigado, Marlene, de coração. Ao meu cunhado por ter ensinado a ligar meu primeiro mixer, ensinado a mexer com os equipamentos. Gostaria de agradecer meus filhos, Pedro e Maria. Obrigado por vocês existirem. Obrigado por vocês viverem. Gostaria de agradecer Zona Oeste, Kaiowá, aí Ney família, sem palavra. Minduca, obrigado pelo carinho. Zona Leste, aí Centenário, Agrícola, obrigado pela força. Zona Sul, tudo cercado. Aí SIC, Vila Verde, qualquer lugar. Pode acreditar. Zona Norte, Vila Louri, mano. Aí, Wilson, eu sou que esquecer de você, hein, irmão. Desde pequenininho se criamos junto, hein. Ainda continuamos junto. Obrigado mesmo. Aí, Santa Maria de Lourdes, eu sou que esqueci de você, mulher. Você é uma mulher que sempre acreditou no Consciência Urbana. Obrigado de coração. Gostaria de agradecer a Kinab pelo apoio. Gostaria de agradecer a todo mundo que acreditou no Consciência Urbana. Obrigado. Eu saio me despedindo, falando obrigado, meu pai, por ter me colocado no mundo, por ter feito o que eu sou hoje, um sobrevivente. Sobrevivente da periferia, que vive a cada dia correndo atrás do seu sonho, não esperando cair nada do céu, correndo atrás do objetivo que Deus me deu. Obrigado, Jamaica, Lorena, Michel, Bob, Nilson, de coração. Valeu.